That's 906. Livre o acionamento. Me aguarde para a copa autorização. Para amanhã, confirma o estimado para remetida, postando a aeronave na Papá, aguardando uma autorização para ingresso ao 97. 06, autorizada a remetida, vento 100 graus no 4 nós. Avião 06 fora do solo aos 40, reporte para o cruzamento da final da 10. Vento 090 graus no 4 nós. Reportará. Papa Romeo Alfa, Foxtrot autorizado, ingresso 17, reporte alinhado pronto. Romeo Lima, Mike Fox, controle Salvador. Gol, 1397, chame Recife, 125. 125, 1397. Oscar Tango vai pousar na pista 1-0. A pista, o Oscar Tango. Ciente, desça para 3.000. Papa Romeo Lima, Mike Fox, Salvador. Ciente, acione 2222 e prossiga a visão para Salvador, 1015, aguarde transferência. Porra, meu Lima, Mike Fox. 10, acionou 222, prosseguindo para Salvador. Fire Fox, estou autorizado a colar na 17, vento 110 graus no 3 nós. Está no localizador, vou no 260. Ciente, reduza a chega do trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, 2-6-0. 8-9-5, obrigado. Fogo no... 3683, segue acionamento. 5 autorizado, chame táxi. Controle Salvador, Papa Romeo, Lima Life Fox, agora visual com Salvador. Lima Life Fox, chame a torre, 11895. 10895. Alfa é o Fox Charlie decolado aos 43, chame controle 120.8. Chamar a controle 208, Alfa Fox. Oi, Salvador, Papa Romeo, Lima, Mike Fox. Papa Romeo, Lima, Mike Fox, Trot. Faça espera. Confirme visual com Robson, um Alfa Sierra 50, próxima cabeceira 17. Negativo, ainda não visual. Tá no torno de. Papa Romeo, Lima, Mike Fox, Trot. Faça espera no setor e aguarda instruções para aproximação da 17. Aguardando. Tô aí, Salvador, bom dia, Golão 260, passando de a Serra, baixada trava. Golão 260, ajuste no 0 no 5, vento 100 graus no 39, livre pouso da 10. Ok, pode por gentileza confirmar o vento? Positivo, o vento é 100 graus, 139, gol 1260. Ok, então livre pouso na 10, gol 1260. Gol 1260, só informa um helicóptero, um Alfa Sierra 50 à esquerda, não irá interferir na sua aproximação da 10. Tá certo, obrigado. Gol 1260. 1896, livre e aliança. Confirme. Confirmo, TAM 3896, procedente de Guarulhos, equipamento Airbus, livre e aliança. Autorizado e aliança, TAM 3896. Mike Foxtrot, aguarda instruções. Aguardando. 06 visual com o Boeing da Gol na curta final da nossa. Afirmativo. Tem condições de pousar pairado na cabeceira 17 sem interferir com o eixo da pista? Afirmo. Autorizado, vento 090 graus, 129. Reporte em pouso parado na cabeceira 17. Reporte em solo controlado. Reporte oral 06. Autorizado à direita, via Índia, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 5, boa viagem, 6140. Direita, ponto espera 295, Oxené 6140, tá retardo. Lima, Mike Fox. Aguarde no setor, instrução do controle para prosseguir para a rotatória. Eu tenho duas aeronaves em espera na final da 17, em contato com a melhor torre de controle de Salvador. Na final da 17, Guardião 06, chamará no solo. Feito, Guardião 06, reporte solo controlado, vento 100 graus, 139, tráfego já avistado. Meia. O 1260 no solo aos 47, livre direito, chame solo e 121 decimal 9. Para direito, 219260. Ponto de espera pronto, Oxené 6140. Oxené 6140, autorizado a linha de decolar, vento 110 graus, 139. Livre decolagem, Oxené 6140. 155 a bordo. 155, copiado, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 10, torre 1895, altímetro 1015, 1015, boa viagem, boa 93. Obrigado. Salvador, bom dia, Golno 260. 260, pouso Ourivô, táxi em frente, segunda esquerda, via Juliette, parte 1, portão 08. Segunda esquerda, Juliette, parte 1, posição 8. Muito bom dia, TAM 3896, estabilidade LS 10. TAM 3896, tráfego já avistado. Continua aproximação, aguardando pista livre. Reporte baixado, travado, ajuste 10105. Já baixei, travou. Zero meia, aguarde o aeronave para pouso na 10. Tipo 02. Voo local então, Salvador, Salvador, com evolução na área SBR-204, decolagem pista 10, curva à direita após 2 mil pés da terceira milha, perfil de subida da AEL até 15 milhas. O controle 1208, TOA 1895, acione 0130 no código transponder. Bom dia, Gomo 983, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Controle, ótimo. Seguinte, 4 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 1895. Livre, pouso 10, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Pouso autorizado, portanto, 3896. Pouso 3896. Lima, Mike, Foxtrot, no solo 50, livre corte. Papatango, Oscar, vento 090 graus, 1-3 nós, o ajuste 1-0-1-5, continua a aproximação, aguardando pista livre. No porte, executando a mesma subida com velocidade inferior. A princípio vou manter essa, a saída, oceano P140. Sem problemas, amigão, obrigado. Oceano 06, temos um outro tráfego, um Bravo Eco 9 Lima, que está a uma milha do externo. Aguarde uma autorização para remetida. O caso negativo, 1-2-6-85. No que Luiz, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, ajuste 1-0-1-5, reporta 3.000 e 1-7. Guardião 06 autorizado a remetida, agilizando, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Tela 3896, no solo 52, livre direito, chame solo em 1-2-1-9. Direita 219, grata. Controle Salvador, Papa Romeu Índio 9 Alfa, ingressou no morro do Interlago, sentido rotatório. Zero, aguarde para cruzamento, mantém esperança no setor sul, aguarde autorização para cruzamento da sinal. Ciente, já livrou o eixo da 10, vai manter o setor sul 06. Opa, Juliette, parte 1 no portão 612, tá? 3296. Na longa final da 10? Afirmativo. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. E manter após o local 9. Bravo, que Luiz é o segundo para pouso na 1-7. Tango, Tango, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9, tráfego já está. Tango, Oscar, Oscar, Tango, copia a torre. Ciente autorizado, pouso 110, vento 100 graus, 12 nós. Web 5728, controle, está autorizada a chegada a Mari, desça para 2000, ajuste no 015. Mari 2000, aqui dentro, pode ir voadora? Livre. Já 06, autorizado o cruzamento da final da 10. 06. Oceano 6140, suba restrito ao nível 200. Tráfego na posição de 12 horas, 10 milhas, passo 200 para o 230. O senhor está passando 140 com o nível 200 restrito. Chame Recife 12545, caso negativo 12685. Restrito 200, chama Recife 2545, 285, 6140. Boa. Guardião 06? Guardião 06, prossiga. É, solicito acender aqui para 800 pés e uma autorrotação aqui, 180 graus na cabeceira 17. Está observando a aeronave no backtrack. Guardião 06, vento 110 graus, 149. É. Gol 1983, prioridade de colar, cabeceira no 0, vento 110 graus, 149. Vai ficar na 83. Bravo, que Luiz, que no solo 56 autorizado, backtrack, reporte pista livre. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual constante. Ciente, chame a torre de controle na frequência de 11895. Positivo, chamar a torre 1895, November Alpha. Oi, Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com plano. Vito 02, táxi autorizado em frente, próximo esquerda, Juliette, pátio no ponto espera no 0, torre 1895, altímetro no 0, no 5. Sete, informará quando visual com estilo, Índia November Alpha. Luiz, que... 06, só confirma, vai fazer o giro de alta rotação? Já tá terminando, cara. Afirmativo, depois eu prosseguir pra novo toque arremetida? Afirma, se autorizado já prossegue. Sim, se autorizado é arremetida, guardião 06. Gol na 983, decolado 57, chama o controle 120.8. Leda, 2000. Gol 983, controle Salvador, está em contato, radar. Obrigado. 06, fora do solo aos 57. Reporte para o final do cruzamento da final da 10. Reportará 06. Papa Romeu, Índia November Alpha, não há tráfego nenhum a informar. Livre pouso na 17, vento 110 graus, 149. Autorizado pouso no 7, Índia November Alpha. O senhor vai ser vetorado aí até o estacionamento para Bata. O senhor vai ingressar à esquerda, contornará todo o terminal de passageiros e me reporte no travessão do ATR da Trip, lá na posição remota. Guardião 06, na do vento, 97, para cruzamento da final do 10. Guardião 06, autorizado cruzamento da final da 10. Só reporte visual com Charlie 150 na final da 17. Guardião 06, copiou a torre? Ok, positivo, dado vento, mas não visual com a aeronave informada. Sim, só aguardo autorização para girar base e reporte visual com a mesma. Aguardará autorização para a base e chamará visual 06. Direito na sequência, tá com seu mic. Ativo Lima, taxa em frente. Não, você vai taxar à direita agora. Você vai passar à direita do ATR da Trip, ok? À direita. E tem um hangar ali na frente do ATR da Trip. Você vai passar em frente ao hangar que tá na frente do ATR da Trip. 06, confirme visual com Charlie 150 na final da 17. Agora sim, ativo. Você ingressa na sua taxiway aí à frente. E assim que ingressar na taxiway, pega a primeira direita. Web 5728, está passando 7.519 milhas para Dunas, está autorizada a aproximação em ali. Autorizado em Web. Vai aguardar a aeronave no backtrack, que precisa utilizar um terço da pista ali para o treinamento 06. Sim, Guardião 06. Índia November Alpha no Solar 01, autorizado backtrack, reporte pista livre. Autorizado backtrack. Tango, tá na escuta? Final da 197, o Guardião 06, observa a aeronave no backtrack. Confirme o Guardião 06. Para girar a base, enquadrar a longa final da 197, o Guardião 06. Frente, Guardião 06. Só tentando a aeronave que está taxiando para o Pat 4. Temos uma outra aeronave também que está taxiando para a Bata. Tá visual 06. Escuta, que tá. Tipo 02 autorizado a linha de decolar na 10, vento 100 graus 14 nós. Dia novembro é o paciente. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 732. A aeronave taxiando para destino Bata. A aeronave está na Bata visual, Zarmin. 1500, 732. Torre 06 solicita a RBT e prosseguir você para o norte para a nova interceptação da Astral 97. Sente, Guardião 06, só aguarde autorização para toque. 06. Negativo, tem um Robson 44, tem um esquilo laranja com amarelo, logo à sua esquerda aí. Paulo Salvador, muito bom dia, eu sou 4207, com destino ao São Simão Rio, frente da Hotel. RJ, no hotel confere, altímetro no 0, no 5, agora de cópia o 4207 para autorização. Subida prevista? Subida prevista é da El Lenda e Lenda direta para o São Bride, onde intercepta a rota, conforme o plano. Obrigado. Segui para o Graia. Cliente, guardão 06. Olimpo 02, decolada 105, chame controle 120, destino 8. 1208, do Salvador para o Olimpo 02. O nível de voo 360, 360 via a pessoa 10, SMAP, após a sequência conforme o plano de voo. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva direita, descido subida da El Leda, após Leda direto à posição Bridge. Controle 120, decimal 8, a torre 198, decimal 95, e o código transponder 5451. O azul 4207, autorizado em São Simão, Rio, nível 360, e a Amprozulu 190, após o MAP, e a rota de plano, decolado a 10, curva direita, após 2001, em um prefiro. Na saída da El Leda após grid, responde 5451. 5451, correto, chame pronto para o chivexamento, azul 4207. Chama. São Oscar, Hotel Kilo, Salvador, São Paulo, Congonhas, estacionamento em Langar da Aerostar. E o destino Congonhas, está transportando enfermo, Gonfim? Transportando enfermo, está livre, vai acionamento e chame para o táxi. Transportamento, Oscar, Hotel Kilo, só instante para a cópia e táxi, está transportando enfermo, confere? Recife. Voo no 260, bom dia. Informação em curso hotel, Recife 390. Prepare a saída Puca, transição Caju, aguardando cópia. Puca Caju, aguardando cópia, Recife do hotel, voo no 260. Salvador, bom dia. O trip 5595, centro da hotel, para autorização e Léo. Trip 5595, bom dia. O terceiro para cópia, prepare a saída Coral, aguardando o trip 5595.